Para congestionamento, voo 1, não perde. Então, meia dúzia. Aguarde para o puxo 1973, aproximadamente 4 minutos. Aguardando, voo 1973. 3816 no solo aos 28, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso Taxiway Juliette nesta frequência, tá 3816. Alfa, chame para ingresso para o táxi Tantri 520, 185 a bordo, 2 horas e 30, São Gonçalo do Amarante. Copiado Tantri 520, táxi aprovado via pátio principal e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que negal no 0 no 5. Chame pronto para decolagem, ponto de espera pista no 0, Tantri 520. Pátio Índia, Tantri 520, no 0, 1 no 5. Agilizando na medida do possível, dará passagem a um Airbus da companhia em direção ao ponto de espera, após ingressa na Juliette para o portão 10, 3816. Vai agilizar, Juliette, portão 10, 3816. 170, aguarda mais um. Mas não copiei. Prossiga. Pronto, confere até 3520. 3520, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, o vento de 1,70 graus com 0,5 nós. Autorizado a alinhar e decolar no zero, 3520. 1,173, no portão meia dúzia, aprovado por pushback acionamento, chume pronto para o táxi. Amaral, 1,73. 3520, decolado aos 34, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, chame bom voo. 08, boa. Controle Salvador, boa noite, 3520, passando no meio 300 graus. 3520, boa noite, contato radar, se mantém o nível de voo 370, via saída Pucca. Via saída Pucca, tá 3520, 370. Para sete, o 1173, temos 1113 a bordo, alterna Galeão com 4 e 5. Diálogo 1173, táxi aprovado via Pacha principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, QNH no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da pista no 0, gol 1173. Táxi Pacha, você chamará 1173. Submantenha nível de voo 350. 350, 350. próximo ao ponto de série pronto, voo 1973. 1973, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 1,70 graus com meia dúzia de nós. Alinha e decola da 1,0, voo 1,73. Bom dia, Salvador, o 561 na sua escuta. Socorro, Chico. Positivo. Plano 561 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 400, saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 1-0, transponder 5163, controle Salvador 120.8. Positivo, conforme 400, Sierra Bravo Golf Lima, via rota do plano de voo, Sanvo 1, Doclo 563, 1208, 561 Golf. Ativo Sanvo 1 no Doclo, senhor. Saída Sanvo 1 no transição Doclo. Positivo, confirmado. Sanvo 1 no transição Doclo. O gol 561. Reto cotejamento, gol no 561, no portão 1-1. Chame pronto para o pushback acionamento. Reportará, pega. Uno 173, decolando aos 40, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado senhor, 173. Controle, muito bom dia, gol 1173, decola. Gol 1173, bom dia, contato radar, se manter o nível de 360 via saída Sanvo 1. Sanvo 1, acende o 360, gol 1173. É 3520, chame centro Recife, na frequência no 26.85, alternativa 25.45. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, boa noite, C3520. no 73, chamo centro frequência 125, decimal 1, no secundário 123, decimal 8. 251, 238, obrigado. Aprovado, chame táxi, gol no 561. Ele vai reportar o táxi aqui, ó. 561-102 na borda, 315, autonomia alternativa para o táxi. Copiado no 561, no táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, que nega agora no 0 no 5. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, no 561. Táxi, Índia vai reportar pronto, vou 561 autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento no 70 graus com 04 nós. Livre alinhar e decolar no 0, 561. 561, decolado ao 58, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle, voo 561, passando 1500 metros. 561, contato radar na decolagem, salve via, saída Sanvo 1, no nível de voo 400. Saída Sanvo 1, é possível a proa de tóculo? Autorizado, Leida 1, no 561. Autorizado, Leida, 561. No 561, o centro autorizou o seu voar dóquilo, porém suba e mantenha o nível de voo 340. Voa de dóquilo 340, obrigado, 561. 561, em coordenação agora ao centro aqui, solicitou que voasse Doxo e chama o mesmo na frequência 125.1, secundária 123.8. Bom voo. Doxo 351238. Obrigado, bom dia. Salvador, voo 1162, informação eco. Posição é 09, informação eco. Guarulhos, autorização. Filme, por gentileza, quem chamou? Voo 1162. Tá corrigindo, 1161. 61, Guarulhos, eu tenho 360 já aprovado, informação em curso. É a Foxtrot, o senhor está pronto para cópia? Tá pronto, cópia, eu vou no 61. O Luno 61, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, viar para o Luno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, saída Sanvo 1, transição Motiva, pista em uso 1-0, transponder 5173, frequência do controle Salvador, 120.8, gol 1-1-61. Autorizado, Guarulhos, 360. Decola da 1-0, na saída Sanvo 1-Alfa, transição Motiva, transponder 1-0. Tango Bravo Eco, transponder 5173, o controle 120.80, cotejou gol 1161. 5173, cotejamento correto, gol 1161. Somente a subida Sanvo 1, Sanvo 1. Portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento, gol 1161. Sanvo 1, chamada pronto para o push, gol 1161. chame táxi, gol 1161. Pronto, táxi, gol 1161.